Todo abraço é muito bem-vindo, só que o seu é mais apertado. Gostoso, só que o seu é mais delicado. Você foi embora tem uma semana e aquele beijo me causou insônia. Sonho acordado pensando em você. Eu não me canso de chamar, não vejo a hora de chegar o dia, anoitecer na sua companhia. Eu e você querendo sem parar. Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá no fundo. Eu juro, eu não te amo pouco, eu amo muito. Se quiser ouvir baixinho, vou falar no ouvidinho. Eu que amo vocês demais. É muito bem-vindo, só que o seu é mais apertado. Um carinho é sempre gostoso, só que o seu é mais delicado. Vocês. Veja a hora de chegar o dia, para eu ser a sua companhia. Eu e você querendo sem parar. Amar, amar e amar. Se quiser ouvir mais alto, vou falar no ouvidinho. Eu te amo demais. Eu te amo demais. Deve ceder. Obrigado.